su video y se le pueden dar el audio. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Pueden escuchar? Sí. ¿Escucho bien? Sí. Sí, sí. Gracias. Bien, yo estoy muy agradecida de esta invitación, por esta oportunidad de hablar un poco sobre temas como reparación de acciones afirmativas para além de las acciones afirmativas. Estava muy atenta, escuchando a comunicação bastante general e também com uma tendência muito buena de Pastor Pilo, que foi muito interessante escuchar. Eu gostaria de, primeiramente, pedir perdão por mi portuñol, pero yo voy a tentar apresentar algumas reflexões e provocações para nós outros refletirmos sobre as relações entre as afirmativas. Puedes falar em português? A interpretação. Ah, gracias. Muchas gracias. Sí, si quieres. Aquí las colegas de Brasil me recordaron que hay interpretación y que puede hablar en portugués. Pero si gracias, quieres hablar en español, también puedes hablar. Muy bien, muchas gracias. Entonces yo voy a hablar en portugués porque para mí es más fácil. Gracias. Yo gustaría de agradecer a todas y todos por el convite. Fue una alegría poder dialogar con ustedes. Triste de não poder estar presencialmente neste diálogo. E gostaria de falar enquanto uma pesquisadora da temática das relações étnico-raciais, de igualdade raciais no Brasil e pessoa que está muito envolvida com os movimentos sociais e ações coletivas deste país. Eu gostei muito de ter ouvido a primeira apresentação, porque foi bastante abrangente e trouxe a atualidade do debate das reparações. Fazendo alguns diálogos me parece interessantes no tema das ações afirmativas. A partir da perspectiva de Durban, que de fato é um marco global para as políticas reparatórias e de ações afirmativas em vários continentes, mas a América Latina talvez tenha sido a experiência mais bem sucedida, né, dos impactos, mas é preciso ainda muitos estudos para sabermos de fato, em termos globais, quais regiões do globo conseguiram lograr avanços materiais concretos em termos dos impactos de dano. Mas ainda assim, ainda que a nossa região tenha tido uma mobilização, talvez sem precedentes na história, ainda que a gente tenha encontrado ao longo da nossa século XX várias experiências de articulação no contexto latino-americano, é fato que o Durban certamente trouxe contribuições diretas para as mobilizações que já estavam aqui muito bem articuladas, mas que precisavam de uma articulação transnacional, no âmbito dos Estados, né, um comprometimento das nações. Mas, uma coisa que me chama a atenção também, quando discutimos os temas das reparações e ações afirmativas, é que ainda não sabemos as formas concretas em que esses impactos se deram nas diferentes nações latino-americanas. Não? Não sabemos ao certo os seus impactos, por exemplo, legislativos, não sabemos ainda os impactos das políticas públicas, né, os desenhos, diferentes desenhos de políticas públicas nas nações latino-americanas e caribenhas, e tampouco sabemos dos resultados dessas políticas no âmbito, pelo menos, nacional, né, ou subnacional, podemos também dizer. Então, me parece que um dos grandes desafios para pensarmos as reparações e as ações afirmativas desde Durban, né, desde os impactos de Durban, desde 2001, careceríamos de esforços também transnacionais, de articulação transnacionais, inclusive para podermos avaliar em que pé, em que lugar estamos hoje, concretamente, comparativamente. Né? Então, me parece que esse é um grande desafio para nós, considerando, por exemplo, vários estudos em que participei de grupos acadêmicos em diferentes instituições, como a LASA, o Aquaxo, ou mesmo outros encontros acadêmicos restritos de áreas, poucos são os estudos mais amplos, né, que envolvem toda a região. Na prática, o que nós conseguimos ver até agora são pequenos estudos que comparam no máximo um ou dois países num setor específico, em geral, seja educação ou questão da violência, segurança pública, mas, na verdade, nós carecemos ainda de uma investigação ou de um fundo, né, de recursos que pudessem dar conta dos impactos dessas políticas, dos desenhos dos impactos dessas políticas e seus resultados, justamente para nos posicionarmos melhor na forma e onde nós podemos avançar. Né? Nós, por exemplo, desde o Brasil, sabemos que os impactos sobre as ações afirmativas, os impactos de Durban, eles se concentraram nas ações afirmativas. As ações afirmativas se tornaram a linguagem de reparação, só que ela não ganhou o sentido histórico, tal como está sendo discutido aqui hoje. Né? O tema da reparação e das ações afirmativas, portanto, ela ganhou mais força no sentido da discriminação individual dos sujeitos podem pleitear essa política em razão da sua cor de pele, no sentido do seu fenótipo. Ou seja, nós estamos diante de uma peculiaridade de política que envolve a temática da igualdade racial, que só pode avançar graças às políticas pensadas desde e todas as articulações da sociedade civil que pressionaram os estados, pressionaram o Estado brasileiro, por exemplo, mas o seu resultado, ele pode ser lido de maneira estreita como não sendo um debate em torno de reparação histórica, mas como sendo um debate em torno do enfrentamento às discriminações e às desigualdades, no máximo familiares, né, intergeracionais. Então, isso é um desafio muito grande para nós pensarmos, por exemplo, um modelo de política de ações afirmativas que tem resultados, né, positivos, que tem resultados com impacto não só no ensino superior, mas também no mercado de trabalho, alterando o perfil sociodemográfico de certos setores ocupacionais no Brasil, mas que carece também, por exemplo, de investigações comparativas para sabermos, por exemplo, se esses impactos daqui no Brasil são os mesmos ou não de outros países, como, por exemplo, a Colômbia, né, que também é um país que adotou política de ação afirmativa, mas que tem uma estrutura educacional e de reflexões sobre categorias classificatórias completamente diferentes da brasileira. Eu diria que o tema das reparações no Brasil, desde Cuba, avançou especialmente no campo da educação básica, onde se desenvolveram pelo menos duas legislações, e nesse sentido foram legislações pioneiras que poderiam, digamos assim, ganhar mais repercussão no nosso continente, que diz respeito a uma política que não é focalizada, não é uma política que envolve especificamente um direito coletivo de um determinado grupo ou um direito individual de indivíduos pertencentes àqueles grupos discriminados, mas é uma política universalista, né, que envolve o investimento no reconhecimento das populações afrodescendentes e depois indígenas, né, povos originários, com contribuições para a formação das nações latino-americanas, no caso particular da formação brasileira. Aí, nesse sentido, que já tem pelo menos uma década, quase duas décadas, a política reparatória, né, que envolve esse reconhecimento, valorização, história, cultura e identidade das populações afrodescendentes e agora mais recentemente indígenas na política curricular brasileira, por exemplo. Então isso me parece uma política de reparação que tem um sucesso no sentido de ser uma legislação federal que atinge todos os estabelecimentos educacionais, dos públicos aos privados, todos os ciclos de ensino, incluindo a educação básica, a educação infantil, até o ensino superior. E é nesse sentido que a reparação desses termos, ela visa uma dimensão imaterial da contribuição afrodescendente para a formação das novas gerações, para a composição dessas novas gerações que passam, então, a se desenvolverem sob novos valores, sob novas abordagens civilizacionais diferentes da abordagem eurocêntrica. Então, me parece, com esse exemplo concreto, que imagino que nós temos esse desafio de recorrer e recuperar as experiências concretas das nações latino-americanas e caribenhas, que vem desenvolvendo a seu modo com vários limites, é fato. Por exemplo, nós aqui no Brasil, um governo de extrema direita, essas políticas, esses projetos educacionais que visavam a aplicação dessas legislações caíram assombrosamente, assustadoramente, em vista da ofensiva não só neoliberal, mas retrógrada, neofascista, né, que se passa no nosso país, mas que sabemos que passa também em todo o continente latino-americano e em todo o globo. E por falar nesse tema, que é um tema muito caro no contexto em que nós, que é muito importante no contexto outro em que o tema das ações afirmativas e o tema das reparações ganham solo, ou seja, nós não estamos falando de 2001, nós não estamos falando do início do século, mas nós estamos falando já no caminhar da terceira década do século XXI, em que outras questões já não são mais só o terrorismo islâmico, visto como terrorismo islâmico, ou os contextos da hegemonia norte-americana no globo, mas nós estamos falando de um novo contexto, num contexto da ascensão das extremas direitas em todo o globo, partindo da América do Sul, um grande enraizamento, inclusive num processo de negação da escravidão, por exemplo, que é a base fundamental na qual muitos de nós, não é exclusivamente o Brasil é até pouco em relação a isso, mas muitos de nós assentamos, fortalecemos as nossas bases num discurso, na nossa narrativa, em torno da necessidade de reparação histórica. Ou seja, nós estamos diante de um desafio maior, das nações. Eu, ouvindo a primeira exposição, eu me recordei da importância do Brasil como economia, uma importante economia global a partir do sul da América, mas que gera fortes violações a muitos países, como por exemplo o caso do Haiti, como foi citado aqui. Me pergunto como seria para o Brasil contribuir para um fundo, por exemplo, no Haiti, um país do próprio país, Brasil, colocou forças militares naquele espaço, gerando conflitos e situações de vulnerabilidade, violências contra, por exemplo, mulheres haitianas, estupros, várias situações relatadas em que nós não se discute no país, não se discute no Brasil hoje possibilidades geopolíticas de reparações, como foi apresentado aqui com o caso da Colômbia. Então, são desafios assim que me parecem que são distintos nos países latino-americanos, considerando realidades distintas. Nós ainda estamos sob a sombra desses movimentos de extrema-direita, muito articulados internamente, o que nos coloca, como Brasil, no debate sobre reparações, frente a um debate, frente a uma situação, é muito diferente daquela de 2020, 2001, sobretudo porque o discurso de extrema-direita hoje no país cria obstáculos para uma investida do Brasil nos países latino-americanos, independentemente se temos ou não a clivagem étnico-racial, ou seja, toda a possibilidade de cooperação econômica, imaginando aqui no fundo, imaginando em possibilidades de colaboração econômica com países, para o desenvolvimento dos países latino-americanos e países com marcos fundamentais da comunidade negra, como Haiti, né, um marco civilizacional para nós, exige uma reflexão sobre a América Latina, mas exige também uma reflexão sobre como enfrentar esse discurso de extrema-direita, né, e política de extrema-direita que visa impedir, né, abertamente o debate, né, e as possibilidades de avanço em termos não só das políticas, das ações afirmativas já existentes no país e que foram referendadas na última análise congressual, reafirmando a importância dessa política, mas quais são os nossos limites, as nossas possibilidades de avançarmos frente a esse novo contexto. E aí eu gostaria de passar para o último ponto que me parece que merece de nós uma atenção muito especial no tocante às ações afirmativas e reparações, ou pensando as ações afirmativas como instrumento para as reparações, né, como um instrumento que pode ser extrapolado, pode ser para além daquilo que nós conhecemos em experiências concretas que nós desenvolvemos ao redor do globo, seja na Índia, seja na África do Sul, seja a experiência norte-americana, seja a experiência brasileira, colombiana, enfim, para além ou francesa, enfim, para além da nossa experiência concreta, pensarmos essas políticas reparatórias, levando em consideração os contextos em que a dimensão da escravidão não seja explícita no sentido das narrativas que fundamentam esta política. Eu estou pensando aqui, basicamente, que o contexto latino-americano, especialmente da América do Sul, a ideia de reparação do Estado nacional tem ganhado força, especialmente por pessoas vítimas de violência do Estado, né, particularmente em estados autoritários, né, em contextos autoritários, como ditaduras militares, pensando no caso da Argentina, pensando no próprio caso brasileiro. Né. Nesse contexto, por exemplo, o discurso sobre escravidão ou de negritude não se fazem presentes, mas esses contextos muito autoritários tiveram impactos flagrantes contra as populações afrodescendentes, quilombolas, por exemplo, aqui no Brasil, pessoas que foram mortas, assassinadas durante esse período, mas não só, né, tem crescido no nosso contexto latino-americano a urgência disso que, se não me engano, Agostinho chamou de holocausto, mas que aqui no Brasil se chama genocídio a partir de uma formulação não só das Nações Unidas, né, a partir de 1948, mas também do grande intérprete intelectual Abdias do Nascimento, que formulou a ideia do genocídio negro, né, nos anos 70, para se referir ao extermínio integral ou parcial, não só das culturas, mas também o extermínio físico, né, dos afrodescendentes. E nesse sentido, nós encontramos, digamos assim, limitações cognitivas para implementar ou para fazer legítima essa ideia de genocídio. Né? Nós temos também que colocar na balança da nossa discussão o quão difícil é estabelecer uma narrativa em torno do morticínio contra as populações afrodescendentes. Se de um lado me parece que há uma tendência, não só dos organismos internacionais, como da opinião pública local, dos estados nacionais, em termos do reconhecimento de genocídios indígenas. Não é verdade que isso se passa da mesma forma para os afrodescendentes. No Brasil, o Brasil que é um dos países que é o país que mais mata pessoas afrodescendentes no mundo, não consegue estabelecer, nem para a sua nação, nem para a opinião pública nacional, tampouco para os organismos internacionais, estamos vivendo uma situação de genocídio, né, contra afrodescendentes, sobretudo nas grandes periferias urbanas. Né. Diariamente, hoje mesmo, morreu uma menina de 6 anos de idade, diariamente crianças com menos de 10 anos morrem no nosso país, dentro das suas casas, em cima das suas camas, e ainda assim a gente não consegue estabelecer a ideia do genocídio. Me parece que o processo de desumanização contra as populações afrodescendentes em todo o globo, mas em particular na América Latina, criou esse limite cognitivo, interpretativo, para tornar a experiência do massacre contra populações negras na atualidade enquanto um genocídio ou enquanto um holocausto afrodescendente. Gostaria de marcar, então, a importância do fortalecimento de reparações para as vítimas diretas e indiretas disso que nós temos ainda que nomear, se holocausto, se genocídio, se extermínio, não sabemos, mas para essa mortalidade de grande escala que acontece na nossa região e que tem alguns países como emblemáticos, né, como o caso brasileiro. Então, me parece que o fortalecimento das lutas políticas, das mães, dos parentes, pais, familiares, que estão vinculados, este sim, a um debate em torno das reparações. Elas não são formuladas em termos de reparações históricas vinculadas à escravidão, elas estão vinculadas à reparação do Estado, não é exatamente um Estado autoritário no sentido das ditaduras, mas um Estado supostamente democrático, né? Estados em regimes democráticos, o que torna ainda mais difícil a compreensão de que estamos diante de um genocídio. Porque os Estados são, na sua forma, em regime democrático. Me parece que os nossos grandes desafios, então, estão aí nesse sentido de pensarmos como articular essa ideia de reparação, né, a um tema, uma agenda muito decisiva para as populações afrodescendentes ao redor do globo e na América Latina em particular, que é o tema das vítimas da violência de Estado, ou das vítimas da violência direta do Estado e das vítimas da violência indireta do Estado. Né? E a construção de uma categoria política e reparatória ampla que dê conta de uma narrativa em torno dessa luta política que temos que levar não só em diálogo com os Estados nacionais e sociedade civil, né, fortalecendo essa sociedade civil em torno dessas agendas, como também os organismos internacionais para os quais fomos discutimos aqui na primeira sessão. Então, são essas as provocações que eu gostaria de deixar em diálogo com vocês, sobretudo nessa chave de pensar as potencialidades de aproximação entre um conceito amplo de ações afirmativas e reparações, a potencialidade dos estudos concretos, o que conseguimos, o que logramos, o que alcançamos e os seus modelos diversos no continente latino-americano, e a potencialidade de investirmos em uma política de direitos em que nós possamos enfrentar objetivamente, concretamente, o problema da mortalidade das populações afrodescendentes e as consequências que que isso traz para as famílias em termos geracionais, né? Muito obrigada, e eu continuo aqui escutando vocês.